Salvador, Batalha Azul 4107, decolou cruza 1300. Azul 4107, mantém a restrição. Após estar autorizado o nível 360 do perfil da saída agora, Azul 4107. Antena proa até 3000, após esquerda, subindo para o 360, 4107. Salvador, uma boa tarde, tá? 3216, temos a informação Lima, passando 220. A 3216, sendo identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 050. 050 da CARI, 3216. Guardião 02, para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre 18.6. Torre 18.6, Guardião 02. Passou o Pituaçu, está proado o farol de Itapuã, intenção de cruzar o campo, realizar sobrevoo em Lauro de Freitas, Rio do Atlântico. 102, reporte setor sul. Já passou o Pituaçu. 100, reporte ao sul da torre, guarda as instruções, guardião. Reportará ao sul da torre, guardião 02. C4, desce para 2000 pés, ajuste 10 no 5, está autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. É 3216, desça para nível 040. 050, 3216. 040, 3216. 040, 3216. 2 só confirmando, é 1015, ajuste. 10 no 5, ajuste. Obrigado. Mantendo o setor sul, aguardando o setor para o cruzamento do campo, guardião 02. 86, obrigado. Zero. 300 restrito, 4107. na final, Zulu partiu e tá bom. 001, no pouso autorizado, 28, 260 graus, 10 nós. Default 288001. Ai que bravo, papá, prossiga. Ah, notificou a suportação chefe Camassari, tá no pátio 3, na instrução. Controle. Prossiga. Chame na 128 decimal 8, alternando 133 decimal 25. Copiado, 4107. 3 com proa norte para inspeção de linha e estampo 7. O frequência controle é 119.35, seu código transponder será o código 0117. Está autorizado no frequência para coordenação, chame para o regresso, Juliette, Alfa Juliette. Prato. Se o controle 119.3. Está correto o número de pessoas abaixo? É 04. Gente, chame para cima da decolagem, torre 118, decimal 6. Vai acionar a câmera toda pronta, torre. Papá. Solo, salvador, bom dia, comandante do Quebec Serra. Papá. Sim, Quebec Serra, bom dia, mantém a escuta guardando o código. No meio, desce para 3.000 pés, destino 015. 3.000, 015, está 3.000. Para Barra Grande, após a decolagem pista no 7, curva à direita, corredor axé caixa prévia, controle 19.35, código transponder 0123. Pode passar, por favor, o tiro de diálogo. Quebec Serra, 1000 pés para Barra Grande, sai com curva à direita, decolando da 17, corredor axé caixa prévia, controle 19.35, código transponder 0123. Afirmativo, autorizado decolando 17, curva à direita a 8001, livrou. Aqui em Vila do Atlântico, depois pega pra pouso, na área de pouso da pouso, se autorizado ou na escuta. Tem que manter na escuta, o guardião 02. Manter na escuta, 02. E Yankee, Salvador, mantém-se em condições visuais, desça até o nível 035. Dentro de 3 minutos para deixar a descida, autoriza o voo para a rotatória. Autorizado para a rotatória, Juliette Charlie Yankee. Autorizado rotatória, Juliette Charlie Yankee, descendo até 3.500. Estabilizou 3174. 3174, complete final ILS, chame torre, 118, decimal 6. 86, obrigado. sobrevoo ao seu lado, ao lado direito do campo. Com ajuste 10 no 4, 250 graus, 12 norte. Autorizado pois na 28. Viva, ponto 28, obrigado. Mike Bravo Papá. Mike Bravo Papá, precisa. Acionado o Pat 3 para decolagem e ser sintonizado com o Libra Setor Norte. 30 para 150. 14060, sendo identificação, autorizado chegada a CARI e desça para nível 040. Na CARI 040 tem a Libra. Juliette Charlie Anki, acione 0126. Já acionado, canal 26. Ciente. Para o 4 sobre S. Tem preferência para a próxima solução. Ciente, todo visual com seu tráfego. Reporte. Na final para o 4 sobre E, guardião. Para na final para o 4 sobre E, guardião 02. Comandante S, vou para cá, 3 sobre S. Tá muito ruim, eu não compreendi nada, poderia repetir? A pista para em outra posição, cheque seu rádio e chame novamente, tá? Incompreensível a mensagem. Ligas como OS, como cash, cruzando 300, descendo para o colapso. 90 metros fechado e devido obras. Muito obrigado. Seria cópia para Guarulhos do 340 para o 6771. Nós vamos coordenar junto ao centro, mantém a escuta aguardando. Muito obrigado. Cuidado de colagem para nós. Vamos manter um pouquinho isso aqui da 28, ok? Na parte da curva direita, liberando pelo norte, dentro do guardião. Escuta, 3174? 3174, fica atento ao helicóptero que vai iniciar a colagem. Autorizado chamar o solo após o mesmo taxiar o TAM 3174. 29, boa. Guarulhos agora para a rotatória. Solo TAM 3174, ingressou na taxiway principal. Alfa, visual coronado com o helicóptero decolando. Pato ciente, aguarde transferência. Guardando transferência, Pato. 0-4. Pézinho Céu, 14-7-4. 14060, está autorizado 3.000 pés. Ajuste no 0-4. 3, mil pés, 1014, 40, 60 da Azul. Estabilizando aí, aliás, 2, 8, 3, 3, 1, 6. 3, 2, 1, 6, chame torre, 1, 8, decimal, 1, 6. 8, 6, tá, 3, 2, 1, 1, 6. Já feito a notificação anteriormente, mas foi cancelado. Então, peraí, anteriormente eu tinha feito a notificação no interno, foi isso? E agora você tá falando que foi um plano no 040 pra Siri. Afirmativo, mas tinha sido cancelada a notificação anterior e mudado para um plano. Aí não deve ter sido cancelado o sistema pra você. 250 graus, 129, pouso autorizado, 28. Livre pouso, 28, tá. 3296, 101. 1-4. Atenção, está a linha de transmissão para a ordem de inspeção, liberando aqui para o setor norte para pôr na subestação chefe de Camassari. Gente, mantém o setor norte, Mike Bravo Papa. Então confirmado, prossegue no 040 para Barra Grande e a sua saída após a decolagem da pista 17 será a saída da El direto. Da El direto, 040, Siri Barra Grande, pista 24. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 4082, perdeu o controle, perdeu contato com o centro Recife, paciente da informação Lima. Desça para nível 040. 040 seria para o 4082 da Azul. 4082, estação de identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 040. Identificou, descendo 040, chegada a CARI, 4082. 3-5-0. Após a decolagem de pista 28, irá manter a proa até 3.000 pés após curva à esquerda na saída Gole Eval e transição Eudes, fixo Eudes direto. Controle 19.35, código transponder 5107. Saiu praticamente a portadora, parece que cheque seu equipamento e coteje novamente, que está saindo muito ruim a transmissão, só saiu praticamente a portadora, não dá para entender. Transmissão no 91, braço ultrapassado, 4 horas, 10 milhas, turva para 380, transmissão no 91, 340, 380, autorizado. Permanece. E agora, como é que está a 7 ouro? Agora alto e claro, pode prosseguir com o cotejamento. 340 para Guarulhos, up risk 50, decola para 28, mantém proa até 3.000, após esquerda, na Gole Eval. 12935, transponder 5107, objeto 6771. Está correto, só confirmando que a Gole Eval e a posta fixo Eudes. Ah, dá terminar, gol no 777, chame por segundo, 219, 250. 216, solo 3-1, libere na Eco, mantenha a Eco e chame solo, 121-9. Eco 219, 3-2-1-6. Boa tarde. Aguarde coordenação do nível 380 para Congonhas. Pela 358, decolando da pista 28, irá manter a proa até 3.000 após curva à esquerda na saída Gole Eval direto Sagaz. Gole Eval direto Sagaz, gente. 3206, livrando Eco. 3216, Tax Alpha, Juliette Gate 10. Alpha Juliette para 10, tá? 3206. 6, Leto Leandro. Valeu. embarcatória para a final da 17. Charlie Yankee, bom dia. Ajuste 1-0, 1-4. Autorizado. Já está visual com o helicóptero, cruzando o helicóptero agora, 500 pés mais ou menos. É, tá em que setor ele? Deve estar na próxima rotatória se afastando para o setor norte. Ah, tem um prazer aqui. Sim, desce para 1000 pés, ajuste 1-0, 1-4. Autorizado, mantém espera 3 milhas da final da 17 com curvas pela direita. O Juliette, Charlie India. É, fazer espera ou já pode prosseguir para a final, confirme? Espera na final, a 3 milhas. Qual é o tipo de equipamento, Charlie India? É o Charlie Yankee, é um Spana 302. Gente, Charlie Yankee. A pista via são 754. 754, curso autorizado, 28, ajuste no 0, no 4, 260 graus, 10 nós. Livre o pouso na 28, vamos 754. 34, Júlio Salvador em 119, 35, 32, 34. Graus, 10 nós. Grato, vamos 754. Seguro no 209, serviço na tarde terminado, 137. 1209, Porto Seguro. 7 para 160. Sente da informação, Lima. Boa tarde, desce o Matheus 050, uma chegada cara, guarda LS Zulu, bicho 28, ajuste no 014, tá 3034. Desce pra quanto, não entendeu, no stand do LS Zulu 1014, tá 3234. Nativa, ajuste no 014, na chegada Cari, aguarde ficha 28 e LS Zulu. Seu ativo, Cari Zulu, 1014, desce para 160, para receita 160. Descida até o 050. 050, obrigado. Azul 4082, inicia redução 1709. 1709, 4082. Azul 4060, torre 1186, bom pouso. 18-6, azul 4060. Torre Salvador, azul 4060. 4060, número 2, na final, 1014, no ajuste. Continua a aproximação, agora está livre. Número 2, ciente, o azul 4060, 1014. O Sagaz. Após a decolagem de pista 28, curva à esquerda, controle 119.35, código transponder 5125. Após a decolagem, mantém pro até cruzar 3 mil pés. Afirmativo. Autorizado com o Pampam 380, previsto que 58, na Goleval Sagaz. Vai decolar do 28 com curva à esquerda, 119.35 é o controle, 5125. É o transponder, vai manter pro até 3 mil pés, até 3605. O planejamento está correto, mestre para o acionamento táxi. Camara desce para pushback e acionamento. É, pode seguir agora para a possibilidade? Pushback, se é o Charlie Yankee, está quantas milhas? Estou aqui a 3 milhas, menos 3 milhas, 2 milhas e meia para cada 17. Gente, Charlie Yankee está autorizado, agiliza, ingresso final da 17. Agilizando, Yankee. Após o pouso, passe do backtrack para a arrancada baixa. Gente. 754, solo 35. Livre e mantém a delta, solo 129. A delta 219, 754. E o ajuste 10, 14. Tá, 35 na B. Para 3000, 10, 14. Tá, 3234, desse mantém a 4000, ajustado em 1014. Tá, 3834. 4.014, está 3.034. Não possuímos a sua notificação ainda, vamos entrar em contato com a sala IS para pegar os dados. Aguarde, mantenha a escuta. Tático 50, pista de decola. Vai lá, mata, decola vai mais forte. Gente. Ao Salvador, 754, boa tarde. Boa tarde, no 754, táxi Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette para o 08, 754. 655-3083. Patrulho, quilo para o Botafogo. Botafogo, mandado radar, vigilância. Sul e mantém nível 040, saída da Hell. Autorizado pouso na 28. Gente, livre pouso, azul 40601014. 4082, número 2, aproximação 28, 1014 no ajuste. 7014, então está estabilizado em LS, 4082. 7, tá muito ruim a transmissão, eu não tô conseguindo compreender não, tá muito ruim. O 6771 para pushback e acionamento, tá no 4, pronto. Agora alto e claro, autorizado, reporte pronto para o táxi. Reportarei pronto. Frequência livre para coordenação e pouso. Papá, papá, Mike Bravo, papá. Descendo via até 3000, tá 3834. Via 3000, tá 3834. Salvador, gol 941, formação Lima. Gol no 941, desça e mantém o nível 050 na saída, posição na chegada cara, guarde LS Zulu, pista 28, ajuste 10 no 4. 7050, chegada cara, 941. Quebec Serra presente, desejar direto Siri, informe pro ideal. Ah, 235, e plataforma, plataforma 045. Ficando as regras, subindo para o 045, direto Siri, Quebec Serra. Qual é? Estacionamento e táxi 218.30. Só confirma então, vai em Morro de São Paulo, faz o sobrevoo e retorna pelos corredores, é isso? Afirmativo. O que eu tinha aqui no plano anterior que foi feito a CHG era anteriormente Vitor Bravo Mike Vera Cruz, então é Morro de São Paulo. Exatamente. Tá ok. Prezado, reporte para o táxi, Bravo Kilo Índia.